apaixonado, suspirando em cada esquina e sonhando a luz da lua. Viu então uma gatinha, vai miando pela rua pra gatinha escutar, e com toda a sua manha convida ela pra dançar.